essa. Brasileiros gostam mesmo de futebol. Aquele é o melhor jogador de todos. Ele fez 3 gols na última Copa do Mundo de Futebol na África do Sul. Parece que está escondendo alguma coisa. Melhor a gente investigar. Estamos de férias no Rio. Aqui não tem mistérios para resolver. Temos mistérios para resolver em todo lugar, Daphne. Só temos que encontrar. Desculpa, eu tô achando o máximo a gente passar 2 dias no Rio de Janeiro e não ter monstros aqui. Eu também. O mundo todo está olhando para o Brasil. Como está lidando com a pressão de um possível pesadelo na logística? Essa competição vai ser mais tranquila do que todas as outras. Tem alguma coisa muito errada com esse cara. Além de dirigir perigosamente? É o Júlio Luna, diretor dos jogos. Rapaz, meu estômago tá só o buraco. Vamos procurar mais comida, Scooby. Ah, no palito. Churrasquinho. É muita comida gostosa. Por onde a gente começa, Scooby? Salsicha, panquecas. Cuidado! A bola! Eu pego. Fantasma. Você quer experimentar? Quero sim! E você, vai querer quantos, Scooby? Scooby! Corre! Corre? E as panquecas? É no palito! Monstro! Salsicha! Ei, devolve a nossa bola! Versão brasileira Cinevídeo. O contrato, minha querida, é bem claro. Qualquer coisa além dos shows nos estádios tem taxa extra. Isso inclui desfiles. Veste essa cabeça. Estamos procurando o Sr. Luna. Ele vai resolver isso. Sai da frente! Qual é? Eu sou o mascote. Que chato. Já é o 5º carro com jogadores de futebol chutando bolas uns nos outros. Sim. É um desfile de beldades. Cuidado! Peraí, mas que bicho é esse? E por que está correndo atrás do Salsicha e do Scooby? Ele tem chifres? Não. É, talvez um. Tem cauda? Sem cauda, mas tem garras. Garras bem afiadas. Está usando colete? É uma pergunta séria. Olha aquilo! Olha só! Olha! O que ele quer, Scooby? Eu sei lá! Yeah! Scooby, vocês estão bem? De onde esse monstro saiu? Os pés dele são pra frente ou pra trás? Tem uma criatura folclórica brasileira que tem os pés virados pra trás. Bom, não importa pra onde os pés dele apontam. Temos que detê-lo. Cuidado, pode estar disfarçado. Olha só, gente. Acho que alguém devia ficar vigiando o carrinho de churros. É, a gente. E eu achando que a gente tava de férias, Scooby. Não ultrapasse. Área policial. Que tragédia. Pois é, foi o apocalipse dos churros. Oi, cachorro. Você achou nossa bola? Alguém chegou e levou todas. Mas a gente precisa dela. Quem deu pra gente foi o grande jogador Mario Diego. Ele autografou, usou minha caneta verde. Exu! Saúde! Não, Exu é o nome de uma entidade segundo o sincretismo religioso. Dizem que é uma entidade muito malvada. É, deu pra gente perceber. Vamos pegar a sua bola. E é ele quem pode ajudar. Espera aí, senhor Luna! Está indo tudo muito bem. Não tem problema nenhum. Cadê aquelas bolas de futebol? Guardamos na sala de equipamentos pra afastar dos ladrõezinhos de rua. Sabe, elas são bolas de jogo. Bom, americanos, eu tenho que ir. Fônico, espera. Bolas de jogo? Foram feitas só para os jogos. A sala de equipamentos deve ser aqui embaixo. Credo, tem tipo um zilhão de bolas aqui. Pelo visto, eles não querem que falte. Acho que nós vamos ter que entrar. Tudo bem, mas temos que tomar cuidado, porque... Vamos nessa, Scooby! Ai, esquece. Esqueçam, estamos procurando uma bola com letras verdes. Achei! Como é que você achou tão rápido, Scooby? É um super faro. Foi mal, Scooby. Acho que os burritos não me caíram bem. Não, monstro! Não percam a bola! Melhor irmos também. Chamem reforço. Eu quero segurança dobrada, patrulha triplicada e nada de televisão. Já vi que perdemos a chance de pegar a bola. Sabem o que eu acho? Acho que o Exu quer mesmo a bola. Mas por que será? Foi mesmo aqui que viu o monstro pela primeira vez? Foi bem aí, ó. Ô, Velma, o que a gente está procurando? Qualquer coisa fora do normal. Que tal isso aqui? Tem uma etiqueta. Propriedade do professor Eduardo Pérez. Ele trabalha num laboratório de pesquisa que fica aqui perto. Olá, a gente gostaria de falar com... O que vocês querem aqui? Temos que falar com o professor Eduardo Pérez. Não sem identificação. Nós temos identificação. O professor é um homem muito ocupado. Temos que falar com ele agora. Achamos esse tubo de ensaio. Isso é propriedade do laboratório. Me dê aqui. Um tubo de ensaio? Nós achamos num beco. Venham todos comigo. Doutor Encanto, eles têm que estar agendados. Agora eles estão, Reinaldo. Eu vou logo avisando. O professor Pérez é um pouquinho excêntrico. Professor? Sucesso! Nada como a primeira xícara de café da manhã. Estes são os novos jovens cientistas? Professor, eles acharam um tubo de ensaio. Essa não. Isso não é nada bom. Cadê o líquido que estava dentro do tubo? Não sabemos. Já estava vazio quando nós achamos. Isso não é nada bom mesmo, jovens cientistas. Vejam bem, este mesmo tubo de ensaio foi roubado ontem por um monstro. Como você sabe que foi um monstro? Eu vi nas câmeras de segurança. Exu! Saúde, meu filho. O líquido, o que ele faz? Doutor Encanto, vamos mostrar. O tubo de ensaio roubado estava cheio deste líquido. Nós chamamos de Kikyun. Observem. Ela não para de quicar. O Kikyun modifica a qualidade da borracha. Professor, não devíamos parar agora? Ah, é claro. Essa é a parte mais difícil. Ah, não esquenta. O Scooby passou metade da vida correndo atrás de bolas. Muito bem, Scooby. Valeu! Isso parece perigoso. É meio instável. Quanto mais tempo em contato com a borracha, mais poderosa ela fica. O Exu roubou o líquido e derramou na bola de futebol das crianças. Se o ladrão pegar a bola de volta, ele pode extrair a fórmula e vender para o comprador que quiser. E é por isso que temos que entrar escondidos na sala de equipamentos. E aí, Scooby, já farejou? Não tá aqui não. Mas tem que estar aí. Não sei não, Fred. Tem menos bolas aí dentro do que antes. Ou seja, se não está aqui, foi levada para ser usada no jogo. Olha ela lá. E como nós vamos fazer para pegar a bola? Podemos falar pro Júlio Luna. A não ser que o Júlio Luna seja o Exu. O Fred tem razão. Temos que fazer o que sempre fazemos. Nos escondemos e quebramos as regras. Mas como é que vamos chegar ao campo? Temos que achar a entrada daquele túnel. Vamos! Aposto que as escadas levam pra lá. Ó, Aonde é que essas crianças pensam que vão, hein? Poxa, é que a gente pensou que fosse um atalho pra... lanchonete. Alô? Babuínos? Não, babuínos não! Balõezinhos! Eu mandei soltar os balões! Ah, eu já vou! Vocês deram sorte! Eu não posso ficar para dar uma bronca direito! Usem os caminhos normais, ouviram? Não tem atalho aqui! Obrigado! Vamos lá! Para o campo. O túnel só pode ser esse. De mim? Mas onde será que o chifrudo foi parar? Eu sou o mascote! Suas crianças abusadas! Desculpa! Olha aí! Amassaram o casco! Eu não posso sair assim, desse jeito! Cadê os organizadores quando eu mais preciso, hein? Tirar um jogador. Pode ser uma boa distração. Tarde demais. Já pegaram a outra bola. Mas temos que pegar aquela bola, Scooby-Doo. Agora temos menos um jogador porque você tá cego. O cachorro é de vocês. É o quê? As regras dizem que qualquer jogador no campo ainda está no jogo. Olha. O cachorro não é do meu time. No meu ele não fica. É melhor que nada. A gente só tem 2 minutos pra conseguir ganhar. Então aceitamos o cachorro. Quem é você? É o Reinaldo, o guarda do laboratório de pesquisa. Gente, é claro. Com tanta segurança, só fazia sentido o ladrão já estar lá dentro. E ele foi grosseiro com a gente desde o início. Deve ter nos reconhecido do desfile. Mas por que é que você roubou a fórmula? Por dinheiro, é claro. Quando eu era criança, eu queria ser mágico mais do que tudo. Mas eu vim de uma família de seguranças, então era o meu destino. Mesmo depois de adulto, eu queria estar no palco. Mas mágica é muito caro. Como eu ia arranjar dinheiro? Então, fiquei sabendo da fórmula secreta do professor. Ela vale milhões! Usando a fantasia, eu não ia só esconder a minha identidade. mas também podia virar parte do desfile para poder fugir. E então houve o acidente. A fórmula foi parar na bola, mas o cachorro achou primeiro. Eu tinha que pegar a bola para vender a fórmula. E eu teria conseguido, se não fossem essas crianças encheridas e esse cachorro jogador de futebol. Depois que o professor Pérez remover a fórmula, os amiguinhos nossos querem a bola de volta. Ah, com certeza. Nós vamos devolver direitinho. E, sinceramente, vocês não salvaram só a Copa do Mundo de futebol, mas esse animalzinho ganhou o Jogo do Brasil. E agora queremos demonstrar nossa gratidão. Acabou que deu tudo certo, né, Scooby-Doo? E eles pegaram a bola de volta. E nós ganhamos pizza no palito até não aguentar mais. Cuidado! Scooby-Doo-Bidoo! Participam da dublagem deste episódio Peterson Adriano, Fernanda Baroni, Flávia Sadi, Reginaldo Primo, Maquei de Visita, Cristiane Monteiro, Carlos Saida, Marco Moreira, Léo Martins, André Marcondes, Rafael Pinheiro, Ricardo Juarez, Rodrigo Antas, Érica Menezes, Ronald Abreu, Jorge Rosa, direção de dublagem Jorge Vasconcelos.